Gaiolas e Chatas. Alguém recordava, há poucos dias, as antigas embarcações que navegavam no rio Amazonas e nos seus afluentes. E como não podia deixar de ser, o saudoso cidadão se derramou em doces referências aos velhos e desaparecidos gaiolas, mas se esqueceu de falar também sobre as chatas. O assunto é gostoso e eu meto nele a minha colher de pau. Também conheço milhões de histórias em que entram gaiolas, chatas, regatões, portos de lenha. Cresci e me tornei adulto, viajando por aí afora, tendo ficado especialista nessa espécie de penitência regional. Os nomes dos navios já eram poéticos, já cheiravam a casca preciosa e capim-santo, a patchouli ou cidreira. Chamavam-se Aquidabã, Tupi, Manauense, Tuxaua, Rio Tapajós, Inca, Envira, Mondego, Sapucaia ou Rio Mar. As chatas eram mais metidas à gente fina e se denominavam Distrito Federal, Cuiabá, Fortaleza. Mas uns e outras, gaiolas e chatas, não tinham pressa alguma. Quando a viagem de Belém a Santarém era boa e rápida, levava 5 dias. Ainda posso sentir, no milagre da memória, até os cheiros fortes dos barcos movidos à lenha. O cheiro do vapor das caldeiras, os odores do bazar de bordo, do gado no porão, dos gêneros transportados como borracha, juta e sica, cumaru, madeiras, animais, cargas de todo tipo. Era comum se amontoarem até 500 passageiros na Arca de Noé, que tinha a primeira classe, mas não possuía, curiosamente, a segunda. Ou o sujeito comprava passagem de primeira, ou ia sofrer ainda mais com o bilhete de terceira. E a terceira era preferida pelo povão, por ser bem mais barata. Mas o desconforto, a confusão e o aperreio precisavam de muita paciência, ou de dinheiro muito curto para serem suportados. Fiz incontáveis viagens nos gaiolas e nas chatas. Imaginem-se 200 estudantes metidos naquele carnaval flutuante, fazendo estrepolias, pintando e bordando. O que menos se conseguia durante a permanência a bordo era dormir. Havia sempre gaiatos de plantão infernizando o sono e a vida dos outros. Inesquecíveis também são as temidas travessias do Marajó encapelado. A marujada escolhia a maré favorável para as 6 horas de pinotes, mas o vento não era avisado, encrespava-se no meio do percurso e haja gritarias, enjoos, promessas, escândalos dos mais covardes e às vezes dos mais valentes também. Baía de Marajó, seu nome ainda faz tremer muita gente boa. E as demoras nos portos de lenha? Dias inteiros vendo-se os caboclos embarcarem milhares de pedaços de pau para que as caldeiras pudessem funcionar. Como, entretanto, já se comprava a passagem, sabendo que tudo aquilo fazia parte do programa, o espírito estava pronto e não havia outro jeito senão aguentar e matar o tempo de alguma forma, jogando baralho ou dominó, lendo, namorando, fofocando, dormindo. Dizem que andam querendo ressuscitar os gaiolas de outrora, sobretudo para atrair turistas. A ideia é boa e eu, pelo menos, gostaria muito de ver o Aquidabã ou Aimoré se arrastando novamente por aí.